Gang shit, a minha gang no block tá safe. Gucci tem na back pra baby. O meu mano com a Glock de laser. Spike no beat, você viu no drop. Você viu que meu time é bem Mike e Mamor. Eu fumo essa bomba, mas ela não explode. Deixo furado igual campo de golf. Falo de green, porque tem na back. Meu mano é só placo, não fodo com cheque. Tô com a Pionadinho, ou vou Gucci X. Com a Prometazinho, nem fico de pé. Gastando mais de mil, já é normal, eu acabei. De boy no estúdio, já veio de LA. Fazendo minha nota, meu bolso tá cheio. JB tem Glock, fuzil e AK. Como um pussy, mas não sou um canibal. Sei que você não vive, cê vive mal. Bitch em mim, vivência de criminal. Lamborghini, eu boto na Big House. Lê em mim, porque eu tô viciado. Curte em mim, porque eu tô viciado. Esse pussy mentindo, não mira em mim. Papo lano, sou bloco, não levo mim. Eu tô com meus mano no show, slime. Eu tô com meus ninjas no show, slime. Yeah, slime, slime, slime. Eu tô com meus mano no show, slime. Eu tô com meus ninjas no show, slime. Yeah, slime, slime, slime. Kangish, Kangish, Kangish. Cê pula no bloco, é Kangish. Minha rima tá suja, então vanish. Minha rima tá suja, então vanish. Nega estiloso, uma thug. Pega a maleta com plug. Pussy nigga tá em pane. Nós sabe que cê é boy. Desse banco eu não vou ter mais pena. Tu na sua cabeça. Lotado igual a nossa agenda. Quem vem de baixo sabe que é mó treta. Com a caixa não bota algum rato. Eu só destruo, não deixo um bom passo. Minha mira laser te pega de low. E ela só acerta maluco safado. Ela fode comigo e fode com a minha gang. No camarote ela quer gang bang. Cê não tem money, cê não tá com a gang. Lá no meu bairro me chamam de Shen. Real gangs, bandido novo, nigga bandido, tô solto. Fumando verde, racha. Tô com a minha gang no show. Não me interrompo, quando eu tô no mic. Pega meu vídeo, visão do relógio, te segue na ink. Espanca, tira uma moeda. Meu visa, limite infinito, é flex. É foda, gasto tudo na net. Caralho, the boy, nunca te vi assim. É só lá, trash, super saiyajin. Alexander McQueen, só placa no bolso. Pesando meu jeans, com droga no jeans. Onde se esconde, minha gang te acha. Onde na escola, cê não vai colar. Pega na pista, só rororororó. Tava passando de track e a cor. Mandei ralar que não tenho mais tempo. Essa puta maluca não sai da DM. Me pede VIP e até faz um blow. Só pra jogar amiga pra gang, let's go. Semi, olha, Sammy, bota essa aqui. Que bunda gigante, eu chamo de que. Fico na mole, porque fala de mim. Não deixa com ele, resolve essa fifi. É meu drip, customizei essa fita. Me feita preta que ama meu pipi. Mini chopa carregada é gangsta, gangsta. Corte no olho, eu gosto de pequeno Zen, mas não sou o Luzen. Número 12, tipo MK. Peraí, Nana Osasco na B. Pronta pra guerra, aquela cadela. Solo, mas não sou sozinho, sou gênio. Lembro de quando eu tava servindo. Era só ser lotado de tudo que é straight. Alguém tá vindo, tá vendo sinal, gente. Onde se esconde minha gang, te acha? Onde na escola cê não vai colar. Pega na pista, só rororororó. Tava passando de track e a cor. Mandei ralar que não tenho mais tempo. Essa puta maluca não sai da DM. Pede VIP e até faz um blow. Só pra jogar amiga pra gang, let's go. Eu tô com meus mano no show, slime. Eu tô com meus ninjas no show, slime. Yeah, slime, slime, slime.